Chega o dia em que a gente vai aos poucos percebendo. Somos máquinas humanas, vivemos sempre correndo. E o motor, logicamente, é o nosso coração. A estrada é o tempo, e o passado é contramão. Vivo estacionado na garagem solidão. Meu motor é tão sensível, não funciona sem você. Seu amor é combustível, venha me abastecer. São teus olhos que clareiam minha estrada no escuro. Se você demora, eu juro, nesta casa eu vou me perder. Por favor, venha me socorrer. Isso aqui é um oferecimento especial. Meu primo Paulo Veículos, o maior do Oeste Baiano. Esse sim tem o motor do carro no lugar do coração. Meu motor é tão sensível, não funciona sem você. Seu amor é combustível, venha me abastecer. São teus olhos que clareiam minha estrada no escuro. Se você demora, eu juro, nesta casa eu vou me perder. Por favor, venha me socorrer. Me socorrer, me socorrer, me socorrer. Me socorrer. André Felipe, canta seresta.